Salvador, Salvador, dá licença, é o Webjet Whisky, Juliette Tango, retornando. Prossiga, Whisky Juliette Tango. É, realmente houve uma troca de portão, Whisky Juliette Tango solicita autorização agora de reboque do pátio 3 para o portão de número 4. Fala livre até o portão 4, Whisky Juliette Tango. Iniciando o Whisky Juliette Tango. Salvador, o WestJet Whisky Juliette Tango reforçando o término do reboque para o box número 04. Sítio Whisky Juliette Tango, bom dia. Obrigado e bom dia. I'm on the ground, good morning, Oceana 6251. Good morning, Ocean Air 6251. Formation in course is Foxtrot QNH1013. Stand by, it's a clearance. Okay, roger the information. Foxtrot 1013, stand by. Possible SAP. L, Leda, Bridge. Ocean Air 6251, ready to copy? Ready to copy now, Ocean 6251. Ocean Air 6251 to Guarulhos, cleared flight level 360. Departure runway 17 after takeoff, right turn, dial, departure, Leda, and then bridge position. Approach 10 to Mudla. Upper 4, make India Alpha, and Upper 4-4. Salvador departure control 119 at decimal 35, Discock 5403, Ocean Air 6251. Okay, roger, CFM Lab 360 to Sam Bravo, from New Guarulhos, and departure 117, right there, after takeoff, dial, data, and then for India Upper Ocean Air 6251, correct, report ready for push and start. We do, thank you, Miss 6251, morning. Morning. Azul 4177, para Vitória, autorizado nível 360, decola da pista 17, primeira curva à direita, na saída da Euleda, para direto Eudes, para ouvir para o risco 50, controle Salvador 119.35, aciona 5415, azul 4177. Para posicionamento, azul 4177.